novas, mas lembro com carinho quem me espera em casa. Trouxe comigo uma foto antiga, onde meu pai sorri com tanto orgulho que me deságua os olhos. A crueldade da distância é inevitável, mas apontar o norte nunca foi pra homem fraco. Por isso eu não o faço, eu trago melhorias, te trago arte crua, onde meu sangue serve de tempero. Pra cada gota escorre um terremoto que cria fendas na minha pele. O sopro dos pomares traz à tona uma mensagem quase que divina. Os sonhos matam quem os perde, nunca esteve vivo. A arte imita a vida, e é de vida que eu transporto, como quando a lua chora poesias. Onde você tá? Eu estou aqui. Onde você tava quando você tava aqui? Tudo vira trevas quando abro a boca. Os lobos me circulam, um rito de passagem, como se ouvissem minhas preces. Alguns abutres aparecem quando o mundo quebra. Artistas frouxos só escrevem do que vem na net. É tudo raso, tudo tão raso. Artistas frouxos só escrevem do que vem na net. E quando o mundo quebra, e quando o mundo quebra. Ligam-se pontos no hemisfério do meu corpo,